Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, eu irei, mas voltarei e vos receberei para mim mesmo. É o arrebatamento que vai acontecer. Receberemos um novo corpo que nunca envelhecerá, nunca terá doenças e nunca morrerá. Hoje, com o pastor Joseph Prince. Quando estive na Inglaterra, peguei um ônibus até o lugar onde essa igreja se encontra. A estrutura original é a mesma. Eles renovaram a parte interior, mas o prédio está lá. Eu gostei muitíssimo de participar daquele culto, por saber que Spurgeon pregou naquele templo. O chamado príncipe dos pregadores. Certa feita, quando ele foi visitar um dos membros da sua igreja, era uma senhora, a qual ele estimava muito. Ela estava agora doente, acamada, em uma pequena casa, e quando visitava aquela senhora, Spurgeon disse que ele notou várias fotos e vários quadros. Isso foi no século XIX, e eles não tinham fotografias como nós temos hoje, mas tinham muitas ilustrações que ela colocava em quadros. E ele percebeu um pequeno pedaço de papel que chamou sua atenção. E ele foi ver o que era, e olhou de perto, colocou seus óculos e olhou, e viu que dizia, isto é um testamento, escrito por tal e tal e tal. E ele disse para ela, você sabe que isso é um testamento? E ela disse, eu trabalhava para um homem, e ele tinha uma grande casa e muita terra, uma mansão que mais parecia um palácio. Ele não tinha filhos e tinha uma vida solitária. Eu era um dos poucos conhecidos. E eu trabalhava para ele, limpando a sua casa. Ele tinha outros empregados também, mas antes de ele falecer, ele era muito rico e me deu esse pedaço de papel. Eu amava muito aquele senhor, ele era muito estimado por mim. Sempre o quis bem durante o tempo que eu trabalhei para ele. Eu guardei isso como uma lembrança dele e coloquei num quadro. Ela não sabia ler, por isso trabalhava ainda tão duro. Ela foi a governanta da casa. Durante todos os anos que trabalhou ali, não sabia que era a herdeira. Toda aquela terra pertencia a ela. É a mesma história de muitos crentes. Uma das coisas mais tristes que Deus disse a Josué no final da sua vida é que ainda tinha muita terra para ser possuída. Diz a Bíblia que quando Josué era velho e cansado em dias, Deus lhe disse, tem muita terra para ser possuída. Obadias, capítulo 1, diz algo que o povo de Deus precisa entender. Diz, mas no Monte Sião, o lugar do povo de Deus, haverá livramento e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Uma coisa é ter herança, outra coisa é herdar. Uma coisa é ter possessões, outra coisa é possuir. Posso ter um amém, irmãos? E a nossa herança é rica, é poderosa, não é somente para essa terra, mas também para os céus. Vou tentar explicar com clareza. A cláusula principal dessa herança é que você herda toda a terra, bem como o universo. Você sabia? Estou falando de herdar e não lutar por algo. Existe uma diferença entre herdar e lutar por algo. Você é herdeiro. Quando você herda algo, essa herança não tem nada a ver com você ser bom ou mal. Na verdade, a palavra herdeiro, no grego, no Novo Testamento, é definida como alguém que recebe a sua parte da possessão por direito de filho. É por isso que quando Deus deu o Espírito, quando Jesus ressuscitou dos mortos, os que estavam na lei eram nepios. A palavra nepios no grego é criança pequena. E Jesus fez daqueles que creem nele, filhos. Uma criança, mesmo que tenha possessões e seja herdeiro, não pode desfrutar. Não pode dirigir o carro do seu pai. Mas um filho crescido pode desfrutar. Alguns acham que Gálatas 4 fala de crescimento espiritual, mas não fala disso. Mas diz que sob a lei, Israel era um menino. Sob a graça, é um filho crescido. Jesus veio trazer filiação. Filiação Jesus veio trazer. Quando você encontra a palavra adoção de filhos, a palavra adoção não está no original grego. A palavra no grego é hosteia, que quer dizer posicionamento como filho. Jesus veio para fazer de cada crente um filho. No momento que você crê, você se torna filho crescido. Aos olhos de Deus, você é um filho maduro. Existe crescimento espiritual, mas aqui não fala disso. Amém? Ele está falando que Israel, por exemplo, sob a lei era um menino. Sob a graça, é um filho crescido. Vocês me acompanham? É por isso que Deus prometeu ao pai Abraão que sua descendência possuiria a terra. Deus falou claramente que a terra seria deles. Mas eles lutam muito para manter esta terra. Todo dia vemos isso nos noticiários. Pregar nos nossos dias é fácil. É só mostrar o jornal para as pessoas. Todas as profecias estão se cumprindo. Durante o tempo de Ezequiel, a Rússia não existia. Quando Ezequiel pregou, era um sistema tribal, diferentes tribos, divididas em clãs. E ainda assim ele fala de uma nação chamada Rosh, em hebraico, Rússia, terra de Magog e chefe de Meseque, que é a palavra antiga para Moscou e Tubal. Em Ezequiel 38 diz que eles virão contra Israel. E a indignação do Senhor subirá à sua face e ele os destruirá. Isso acontecerá antes ou depois do arrebatamento? Alguns estudiosos dizem que acontecerá depois, outros dizem que antes. O fato é que o arrebatamento acontecerá, para você que crê. Antes da grande tribulação ocorrer, a Bíblia diz que nós somos salvos e seremos livres da ira de Deus. A tribulação é o dia da ira do Senhor. Nós não vamos passar por isso. Seremos livres da ira. Vocês me escutam? Nos nossos dias não é muito popular falar sobre o arrebatamento. Em muitos lugares fazem até pouco caso desse ensinamento. Mas Jesus ensinou. Amém? Especialmente no cenáculo. Os ensinamentos do cenáculo são para a igreja. Mateus 24 é para os judeus. Por isso diz que a fuga se dará no sábado. Nós não guardamos o sábado, guardamos o domingo, o dia do Senhor. Amém? O fato é esse, irmãos. Escute com cuidado. A mensagem da graça é a mensagem da herança. Por que se ataca tanto a graça? Porque somente a graça pode nos dar a herança. Preste atenção no que eu vou dizer. Por que que Israel tem dificuldade de manter a sua terra? Porque estão sob a lei. Estão sob a lei porque não aceitaram Jesus como Messias. Assim eles estão lutando, tentando conseguir o direito para manter a terra, quando a terra é dada pela graça. Vamos ver aqui Romanos capítulo 4, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo tem tudo a ver com herança, herdeiro do mundo. A promessa é ser herdeiro do mundo. Se eu estivesse fazendo agora uma prova com vocês e fizesse essa pergunta, qual a promessa dada a Abraão por Deus? Você diria ser herdeiro do mundo. A palavra mundo é cosmos, que na verdade quer dizer não somente a terra, mas todo o universo. Um dia veremos isso acontecer na sua plenitude quando Jesus voltar. A quem pertence todo o poder, ele é o rei por direito da terra e ele reinará em Jerusalém e não existirá mais morte, amém? Não existirá mais enfermidade, amém? Não mais hospitais, porque esse rei será cheio de misericórdia. Seu coração é cheio de gentileza. Que rei? Napoleão pensou que era ele. Alexandre pensou que era ele. Mas no final eles se corromperam. Somente o rei regerá com justiça para sempre. Justiça, equidade, amor. E a terra prosperará sem ninguém tentar destruí-la. Sem ameaças. Deixemos o mundo de lado e olhemos para Jesus, como ele é lindo. Às vezes é bom olharmos verticalmente e depois olharmos para cima e ver como ele é lindo. e nos lembrarmos de suas promessas. Note aqui a promessa que ele seria herdeiro do mundo. Você pode ser herdeiro do mundo se você está doente, deitado em uma cama. Assim, dentro da promessa de ser herdeiro do mundo está a saúde. Você pode ser herdeiro do mundo quando você não tem dinheiro para viver num bom lugar? Não pode alugar, muito menos comprar, se você não tem dinheiro nem para alugar? Você pode ser herdeiro estando sempre duro? Não. Por isso, dentro dessa promessa de ser herdeiro do mundo, também está a provisão. Vocês me escutam? Pode alguém estar tomando remédios o tempo todo porque está sempre deprimido e ser herdeiro do mundo? Não. Por isso, ser livre da depressão faz parte da herança. Deus sempre nos dá a promessa maior, porque a maior inclui a menor. A promessa que Abraão seria o herdeiro do mundo fala da herança. É por isso que você precisa entender isso. E é por isso que o diabo luta contra a mensagem da graça, a mensagem da graça pela fé. Porque a promessa que Abraão seria herdeiro do mundo não foi somente para Abraão e sua semente, através da lei, mas através da justiça pela fé. Essa promessa não vem pela lei. É pela justiça da fé. Israel está tentando conseguir pela lei e pelos méritos. Amém? Mas essa promessa só vem pela justiça da fé. Em outras palavras, irmãos, nós temos que trazer para o nosso espírito essa mensagem. Se isso é verdade, quando você está enfermo, você não tenta ser curado. Somente confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Assegure-se da consciência da justiça e você terá fé para ser curado. Busque primeiro o reino dele, não o seu. O dele, não suas realizações. A dádiva da justiça dele. E todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? Existem adendos e bônus, coisas que estão relacionadas à justiça dele. Muitos de nós, quando não temos dinheiro, tentamos resolver a situação pedindo empréstimo com um amigo. Quantos já perceberam que, quando fazemos isso, quase sempre destruímos uma amizade? Mas o fato é que nós tentamos resolver nosso problema de forma vertical através de um homem. Mas a Bíblia diz que se você vier a Deus e disser, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e você crer e estudar e entender no meu livro, O Poder de Crer Certo, eu falo a respeito disso, justiça pela fé. Por isso é bom entendermos 1 João 1,9, que diz que ele nos purifica de toda a injustiça. Amém? Só assim podemos ser justos perante Deus. Mesmo uma menina, se ela sabe que está vestindo uma roupa linda, sua mãe comprou para ela um vestido e ela não quer sujar o vestido. Se as suas amigas pedirem a ela para brincar na lama, ela não vai querer, porque ela sabe que tem um novo vestido. Ela é consciente. Digam-me, o que faz alguém pecar mais? Saber que é puro pela fé, justo pela fé, tem o dom da fé, ou achar que está imundo? A Bíblia diz aqui que a promessa não vem através da lei, mas através da justiça da fé. O inimigo vê esse versículo e ele quer promover a lei e quer degradar a justiça pela fé. Ele vai atacar e tentar desmoralizar qualquer um que prega sobre a justiça da fé. Porque se acreditarem na promessa que serão herdeiros do mundo, isso vai acontecer na vida deles. E eu declaro para vocês que vimos isso na prática quando adquirimos esse templo. Não porque somos bons, não porque somos diligentes, não porque somos líderes fantásticos, não porque o pastor é incrível. Não, é porque nós herdamos sem esforço. Em Singapura, onde terrenos são escassos. Veja o nosso templo, irmão, quase $500 milhões. Quando perguntam como você fez isso, eu respondo, eu não sei como. É algo extraordinário, irmãos, nessa terra onde não tem terreno. Mesmo com todas as ofertas de vocês, como conseguimos tantos milhões? Isso é incrível. Você sabe por que eu disse isso? O que estou dizendo é que no natural isso seria impossível. É sobrenatural. O que posso dizer é que estamos herdando. Nós estamos herdando. O meu ministério não é porque sou um grande pregador. Veja, se você fosse o diabo, e eu sei que você não é o diabo não é bonito assim. Verdade? Se você fosse o diabo e quisesse impedir as pessoas de receber herança, o que você faria? Promoveria a lei. E você diria assim: eu sei que vocês não são salvos pela lei, são salvos pela graça, mas depois tem que guardar a lei. É isso que ele faz. Ele rouba a confiança, ele rouba a consciência da justiça, ele faz que o homem olhe para ele e não para Cristo, o mantém aprisionado, e o resultado é impiedade e a prisão do pecado. Vocês me escutam? Eu tenho aqui um testemunho que recebemos de um homem, eu li semana passada, e ele é da cidade de Hong Kong, e ainda vive lá. Ele disse: eu cresci numa família problemática e meu pai era emocionalmente ausente e minha mãe sofria de ansiedade. Eu sentia a necessidade de conquistar o amor e o reconhecimento do meu pai. Por isso eu me tornei muito inseguro. Desenvolvi um temperamento agressivo e arrogante. Na escola era rejeitado pelos meus pares. Essa experiência me fez radical, egoísta, ambicioso e cínico acima de tudo. Pessoas que experimentam rejeição têm todo tipo de problemas. Em 2004, eu me senti enfermo com uma condição na pele desconhecida. Minha pele inchou e eu experimentava extrema alergia. Mal podia dormir à noite por causa desse problema. Como advogado, tinha muito trabalho, mas não tinha energia. Os doutores não encontravam a cura. Busquei outras ajudas espirituais, mas não funcionou. Meus medos aumentaram e fiquei ansioso e com ataques de pânico. Foi uma alegria quando minha namorada, agora minha amada esposa, me levou para a igreja em Hong Kong em 2006. Eu recebi Cristo um ano depois. Minha vida não mudou de forma perceptível. Eu fui ensinado que precisava realizar atos para que agradasse a Deus e Ele me abençoasse. Nessa igreja ensinavam que a salvação podia ser perdida. Veja o resultado de crer nisso. Ensinavam que se vivesse uma vida de impiedade, terminaria no inferno. Por esse motivo, tinha dificuldade de crer que Deus me amava e ainda sentia que estava debaixo de maldição. Mais tarde, minha vida foi totalmente transformada quando um certo irmão me apresentou as mensagens sobre a graça. Meu mundo e minha percepção da fé mudaram radicalmente. Pela primeira vez, me senti liberto da maldição, completamente. E a abundância do amor inundou meu coração e abençoou os que estavam ao meu redor. Veja isso. O resultado da segurança é que você não se torna mais egoísta. Quando você tem dor de dente e você está inseguro fisicamente, você pensa em quem? Você não se importa com ninguém, nem com sua família, você pensa em você. Mas vamos continuar a história desse rapaz. Ele disse: a abundância do amor fluiu na minha vida. Eu tenho pregado a palavra para minha família e para os meus amigos que não são crentes. Agora já é um evangelista. Pregar as boas novas não é isso. Eu estou pregando o evangelho. Você tem que guardar a lei. Você é um pecador. Isso não é pregar o evangelho. As boas novas você não consegue parar de compartilhar. Quando você conhece um restaurante que serve boa comida, você diz para os seus amigos: você tem que ir lá. E você se torna o evangelista daquele estabelecimento. Não dá para ter esse entusiasmo pregando lei. Voltemos ao testemunho. Essas últimas palavras foram minhas, não foi o testemunho. Tenho estudado também os ensinamentos do pastor Prince sobre orar em línguas e uma paz inimaginável tem invadido o meu ser quando eu oro. Agora exercito ouvindo as mensagens do pastor Prince. E escuto sempre que tenho tempo. Eu sinto uma paz tremenda e uma alegria só por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero continuar pregando a mensagem da graça, especialmente para a comunidade chinesa. O meu plano é passar essa mensagem da graça às pessoas ao meu redor. Meu desejo é que todos os meus compatriotas na China se beneficiem com a pregação do pastor Prince. Aleluia! Ele tem uma visão para a China. Amém. O evangelho está se espalhando. Existe uma revolução da graça acontecendo. O texto em Romanos nos diz que nós somos herdeiros. E o texto continua dizendo: porque se os que são da lei, aqueles que são do sistema de méritos, são herdeiros, logo a fé é vã. E a promessa, essa promessa de ser herdeiro do mundo é aniquilada. Veja isso. Entender esse versículo é vital. Por quê? Se você perguntar ao crente o que aniquila a fé, ele vai dizer o pecado. Você há de convir